papo aqui tem que ser reto. Olha os fatos e os boatos que aparecem na televisão. Os fatos ou boatos surgem para dar mais emoção. Fatos ou boatos que aparecem na televisão. Os fatos ou boatos surgem para dar mais emoção na sua televisão. O goleiro sequestra amante. O programa fala mal de um cantante. O juiz ajuda um time. E na TV sempre aparece outro crime. A modelo colocou silicone e ficou doente. O Paraguai venceu e uma modelo de lá ficou contente. Por quê? Porque são os fatos ou boatos que aparecem na televisão. Os fatos ou boatos surgem para dar mais emoção. São esses os fatos ou boatos que aparecem na televisão. Os fatos ou boatos surgem para dar mais emoção na sua televisão. O goleiro sequestra amante. O programa fala mal de uma cantante. O juiz ajuda um time. E na TV aparece outro crime. A modelo colocou um silicone e ficou doente. E o Paraguai venceu e uma modelo de lá ficou contente. São os fatos ou boatos que aparecem na televisão. São os fatos ou boatos que surgem para dar mais emoção. São os fatos ou boatos que aparecem na televisão. Os fatos ou boatos surgem para dar mais emoção na sua televisão. O juiz rouba um time e ajuda o outro. E na TV outro crime para dar mais ibope para todos. A modelo ficou siliconada e ficou doente porque esticou demais a seus peitos ardentes. São os fatos e boatos que aparecem na televisão. Os fatos ou boatos surgem para dar mais emoção na sua televisão. O Paraguai venceu e uma modelo se rendeu. O Paraguai venceu e uma modelo ficou contente. E a outra botou silicone e ficou doente.